Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É que o titio vai ensinar o que é isso. Que é isso? Chorume. Chorume. Chorume. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br, obviamente Chorume com X, do meu lado direito, ele que por muito tempo colocou uma perna de pau no esfíncter e dizia para sua avó que era um saci gigante, Wesley Zop. Olá! Ele que não é Pokémon GO, mas sai andando por aí apenas com uma bola, tentando pegar os outros, Gabriel Asmar. Olá. Uhul, lindo. Deu pra ver que foi você, Wesley Zop. Adoro sacis gigantes. E o convidado de hoje, detentor do recorde de maior pênis visto de perfil em São Vicente. Nas horas vagas é o meu cunhado Luiz Spinelli, conhecido como Nico, mas talvez pode ser o Neco, ninguém sabe. Quem é seu irmão gêmeo, né? Ô, gatinho! Wesley Zop, tá dando pra ver que é você. Nossa, saco, hein? Você tá... Tô treinando voz de torcida, não tá dando certo? Todo mundo sabe que a gente não tem orçamento pra... Mais do que um convidado. A gente, todo mundo sabe que a gente não tem orçamento. E não convidado também. Tô aqui em cativeiro. Não é convidado, é sequestrado. É, que a gente chama agora. Uhul, sequestrado! Se o Wesley Zop tá me lembrando uma vez que eu comi um cu. É. Ele é nojento, né, galera? Ouvinte, não entre em pânico. Bem-vindo ao Chorume, o podcast que é semelhante a um ornitorrinco de três patas. Nada com mais dificuldade? Não, é muito melhor digerir durante um campeonato de prende-solta, todo mundo sabe. Ok. Música de e-mails, por favor. Hoje escolhi uma a clássica da Débora Blando. Such a lonely grace. I hear the laughter as I fall. Primeiro e-mail dela, Juliana Felipe, voltou a mandar e-mail pra gente graças ao seu apelo sexual, Wesley Zop. Uhul, gostosa! Delicinha! O assunto é desafios. Ela fala, bom dia, boa tarde, boa noite, e já tá mais desculpado pela bagunça. Hoje pensei em alguns desafios pra vocês responderem. Será que pode? É tipo o que mandaram de o que vocês preferem, tá? Tá. Então, obviamente, pra Gabriel que... não é tão inteligente assim, ela vai perguntar o que a gente prefere. Ah, por que não disse antes? É o que a gente prefere. Fazer uma escolha? Então, rapidamente aqui vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, porque aí entendi, Gabriel entendi. Pode participar. E daí começa por Wesley Zop e a gente faz a roda, então. Ok. O que vocês preferem? Então, primeiro Wesley Zop, viver em um mundo onde existem ursinhos feitos de doces gigantes, andando normalmente entre as pessoas, ou viver em um mundo com carros voadores? Com ursinhos gigantes, porra. Carros voadores, parece que tá aí daqui 20 anos tenha. Mas ursinhos gigantes... Pô, tudo bem que ninguém tá falando se eles são psicopatas, né? Não, mas ele vive normalmente entre as pessoas. É, então, então você pode pegar um, lamber na rua... Tipo as pessoas, talvez tipo pessoas comuns. Tipo pessoas comuns. Sim. Entendi. Talvez mendigos, né? Sim. É verdade. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta para Gabriel Asmar. E ela perguntou com o seu nome aqui. Gabriel, você prefere viver em um mundo comandado pelo Zop ou pelo Ganso? Puta. Não vale se matar. É, vamos ver. Era essa a posição que eu tava pensando. Mas acho que eu prefiro pelo Ganso. Óbvio, óbvio. O Zop é um pervertido. É um sádico. Porque todos seriam escravos para produzir tônico capilar. Sim, sim. Tem lógica, vai. Então, Nico, sempre se comunicar imitando um golfinho ou ser um vendedor de mochilas a jato à base de peido? É, golfinho, né? Mas sempre se comunicar sendo um golfinho é foda também. Por quê? Né? Firo golfinho, 100%. mas eu não sei, você sabe imitar um golfinho? Não, aprende, né? Aprende. Ele ia saber, às vezes, ó. Sim, eu entendi, mas só que toda vez que você vai comunicar com alguém falando como golfinho, não será compreensível a todos. Pode ser uma profissão que eu quiser também. Não precisa ser um pode, ah, que... sim. É verdade. É, você pode ser um treinador de golfinhos. Posso ter sonhos. É verdade. Tem razão. Com golfinho. É, tá vendo como o Wesley Zop já quer dominar o mundo de outras pessoas? É. O próximo passo é tônico capilar. Eu também acho que preferia o mundo comandado pelo Ganso. Então, a próxima pergunta é pra mim. Viver em um mundo onde os homens usem calça leg, o chorume, todo mundo grava de calça leg aqui. Vamos ver. Vamos. Ou em um mundo onde seremos escravos do Papai Noel. Acho que calça leg é mais fácil. Não. Mas calça leg você já usa, Dono. Sim, por isso. Mas por isso é melhor. Abaixa a ditadura do Papai Noel, cara. Não, é verdade. Quer comandar o mundo que eu já comando aí, cara? É verdade. E as pessoas estão usando calça leg porque eu instituí isso. Mais confortável. Sim. Mais fácil de tirar na batalha mendiga. E outra que também incentiva a caminhada. É. Isso que é legal, isso que é bom. Total, saúde. Então, próxima pergunta para Wesley Zop. Viver em um mundo onde só passe Celso Portioli ou viver numa solitária por 13 anos? Viver numa solitária por 13 anos? Não, solitária não é a verminose, não. Não, prisão sozinho. Não, eu acho que viver lá por 13 anos, o que é a única coisa que passar na TV ou em qualquer mídia seria o Celso Portioli, pô. Não, muito... mas o Celso Portioli no Domingo Legal, que ele faz várias coisas, então... Mas só isso. Não, mas vários então, quadros. Mas... Ele ia fazer várias coisas, ele ia assistir novelas com o Celso Portioli fazendo todos os personagens. Não, seria legal nos primeiros 6 meses. Não, putz, esse cara é foda, hein? Em todos os lugares. Ele tá em todos os lugares. Mas ele ia inovar, pô. Não, mas peraí. Tudo bem. Aí você cansou dali 6 meses, desliga a televisão e faz outra coisa, cara. Não, mas você é qualquer... Não, vai mas transar, ué. É. Não, mas qualquer coisa vai ser do seu Sportioli. Não é isso que qualquer tá falando? Qualquer programa de TV. Mas só de TV? De internet, de tudo. Exato. Youtubers, gamers. Solitária por 13 anos. Louco pra caralho, velho. Celso Portioli ali, pô. Não, eu até sou fã do Celso Portioli, mas é que só Celso mas Portioli... Mas daí eu acho que ele dominaria inclusive os podcasts, daí... Exato. E faria o chorume. Não, também. Solitária por 13 anos. Ah, vamos deixar o Wesley pra salvar o chorume. É, exato. Muito bem, Gabriel Asmar. Ser completamente sem pelos ou ser peludo e não poder raspar? Sem pelo, né, porra? Não poder raspar. Já pensou em poder raspar a barba? Nunca. Você nem nunca fez a barba? Você é doente, rapaz. Aqui é só porque eu quero ser um índio? Aqui é old school, cara. Aqui é escola Zohan de formação de penude. Só porque eu quero ser indígena. É escola Cláudio Hanna, cara. Tudo bem, velho. Quem dera eu tivesse cabelo. Dar o cu uma vez na vida, onde todos saberiam, ou chupar um pinto à sua escolha por um ano, mas ninguém fica sabendo. Mas o mesmo pinto por um ano ou vários? A sua escolha, né? É, a sua escolha. Então você pode escolher. Algo me... Pelo menos eu escolho. É. Faz sentido. Você pode, sei lá, conseguir contatos também. Faz novos amigos. É, faz novos amigos. ganhar dinheiro com isso? Não, e outra? Não, acho que não. Não, eu acho que é uma maldição, né? É, uma maldição não se ganha dinheiro com maldição. E outra, talvez ele não percebeu a beleza na pergunta. Porque ele só iria chupar, não mamar. Sim. Sim. Então ele não pode chupar na lateral, né? É, pode, sim. Pô, é verdade. É, tem razão. É. Ter um pau de 3 centímetros ou ter o poder de ficar invisível sem pau? Quem dera eu ter um dobro do tamanho da mão. Mas isso daí não tem nem opção. Exato. Quem dera eu ser o novo Kid Bengala, rapaz. Com a gema de 3 centímetros. Nunca mais poder falar ou nunca mais gozar, Wesley Zop. Nunca mais falar, porra. Cala a boca e vamos pro próximo. É claro, porra. Vamos lá. Ter um pau com opinião própria, Gabriel Zop. E que fala com você ou nunca broxar. Nunca broxar, cara. É óbvio. Mas aí que tá. Não tô vendo a vantagem do outro lado agora. Sei lá. Não, eu acho amigo, que amigo. Eu acho que tem um pau que fala com você é legal, porque broxar, você nunca broxou ou já broxou? Não, eu tô falando, então. Mas tem uma garantia melhor do que um pau que fica falando comigo. É, não, tem razão. Tem eu razão. Duro. Tem opinião própria. É. Vamos comer aquela ali. Não! Eu não quero. Essa aí eu não vou comer, não, pô. Vai comer, vai fazer passar vergonha. Não! Não! Eu não. É, não, tem razão. É melhor uma garantia, vai que você vive até 120 anos. Não, e o pior é o pau, não, vamos lá. Então, ele te trola, chega lá, ele não sabe, fala, toma, filha da puta. Toma aí, otário. Não, e ainda fala pra mulher, esse cara é mó broxa. Mas ele pelo menos teria que ser seu amigo, né, pô? Não, ele tem uma opinião própria, às vezes ele nem te curte. Ele procura um médico pra extrair você do corpo dele. O corpo estranho. Ele é quase um Tavinho, né? Viver em um mundo com uma pessoa apenas a sua escolha ou em um mundo onde tenha pessoas a cada 5 metros? É a segunda opção, eu acho, né? Ah, é um cara sociável, é um cara sozinho, social. Né? É muito praticamente bem. Um pessoa gol. Sim, sim. Usar como meio de transporte apenas um helicóptero. Caramba. Ou apenas um pogobol. helicóptero, né? Fica mais chique. É, mas bem que... Você tem que ir dentro de casa. Não. Meio de transporte. Não, quando você vai usar um transporte. Não. Não. Meio de transporte. Você vai dar pro banheiro, você tem que pegar um helicóptero. Não, mas eu ia falar agora. Então eu vou andar mais a pé. Mas então não. Não. Qualquer locomoção minha é um helicóptero? Qualquer locomoção. Não, eu acho que você está equivocado. Não, lógico que será não. Será que não? Claro que não faz sentido nenhum, senão é óbvio que é um helicóptero. Não, eu escolheria o pogobol, pô. Bem, mas... Claro. Tá, daí você precisa ir, sei lá, andar 17 quilômetros de pogobol. É mais fácil eu me atrapalhar com o helicóptero dentro de casa do que... Mas você não vai pilotar o helicóptero. Ah, então mudou um pouco. Mas eu também... Pode ser que eu não sou piloto de pogobol. É verdade. Ah, é verdade. Mas não fala aqui se o pogobol tem guidão ou não. Não deve ter guidão, porque o guidão é o de bosta, né? não fala. Pogobol não. Do Gugu é o de bosta. Não, mas não tem guidão ou tem guidão, não sei, mas tem rabeira, né? Porque você pode contratar alguém pra pilotar. Ah, mas com rabeira? É, você vai na rabeira. Sim, mas daí você tem que montar exatamente no pescoço do cara ali, né? Não é um pogobol amarrado no outro, não dá certo. O pogobol não funciona. Ah, é. E o pogobol é ali, ele tem no máximo, 1 metro quadrado, não vai ter mais... Não, eu acho que vocês começaram a me convencer, eu acho que ficaria até mais da hora, em todo lugar que você chega de helicóptero, né? É. Tem esse lance também. Imagina o Wesley, vem aí que já tá... Helicóptero. Meia hora depois. O helicóptero Apache. Ou 3 dias depois eu suado de pogobol, né? Não, já acabou o almoço, cara. Pô, cara. Muito bem. Tem razão. Ou chega do lado da mesa, você lavou a mão, puta que Pega o helicóptero. É, Juliana Felipe termina aqui falando: confesso que tive a ajuda de uma amiga que também adora vocês, mas nunca mandou e-mail por ser preguiçosa e também por ter vergonha da nossa presença. É, não quer denegrir a imagem. Ela fala: beijos, meninos. Mentira. Não. Próximo e-mail, Wesley Zop, Leandro Lopes. O assunto é parabéns. Obrigado. Próximo. Não, tem um texto aí. Ah, tá. Olá, chorobosos amigos. Wesley, Gabriel, Douglas e Tavinho. Parabéns pelo aniversário de podcast. Vocês que queriam sair do nada para o pior podcast do país falharam miseravelmente. Mais uma puta vez. Puta que pariu. A gente não consegue nada na vida, né? Não. Vocês têm aquele que é, para mim, o mais esperado da semana. E o podcast mais animador que conheço. Um podcast de autoajuda, talvez, Churume. Acho que podemos nos intitular assim daqui pra frente. Talvez. É, acho que só a gente vai nos intitular assim, mas tá, ó, pelo menos alguém. Muito obrigado por este ano de alegrias e que venham muito mais. Depois que falaram do Mendigo, que é o, como se fosse um Pokémon Go, mas de mendigos, pensei que podemos iniciar um crowdfunding para criar este jogo. Nele, você anda pelas ruas e encontra mendigos embaixo das pontes, pontos de venda de crack, portas de bares e etc. Captura seus mendigos com garrafa pet de corote ou aquelas com bebidas suspeitas de porte de balada. Alimenta seu mendigo com cachaça, crack, lixo e é proibido dar banhos para que ele ganhe seus poderes. Quando encontrar outros mendigos, coloca um dos seus para currar o outro. Quer dizer, na esperança que o seu curre o outro. Exato, exato, exato. Também imaginei um jogo como o Mendigo's Creed, que contaria a história dos mendigos através dos séculos e as armas e drogas que utilizaram desde a antiguidade. Do cachimbo, contendo um mix de cogumelos, ao crack. E mais recentemente, o podcast. Um cachimbo que talvez vire sarabatana também, fica legal. Sim, é. Aí a gente pode ter produtos pra vender, sim, pras crianças, sim, tudo. Sim. Cachimbo cóptero, é, né? Vai ser legal pra caramba, cara. Cachimbo bom, né? E saindo dos videogames, poderíamos ter o Super Trunfo Mendigo, onde já podemos colocar o Ganso como Super Trunfo, juntamente com outros famosos mendigos, como Gil Brother, o Away de Petrópolis, Seu Jorge, Renato Rocha do Legião Urbana, Rafael Pilha e Gugu Liberato. Quando anunciaram a Lixipédia, pensei em um dicionário. Como se chamaria o léxico do Chorume? De chorumenário? Pra ele, já tenho três verbetes. Primeiro, cu, do latim culus, substantivo masculino. Terminação do sistema digestivo, alternativa para a boca. Boca, do latim buca, substantivo feminino. Terminação do sistema digestivo, alternativa para cu. Mas ponto de venda de artigos recreativos para mendigos também. E o terceiro verbete que ele manda aqui, tio policial. Do grego teios, mas latim politia, substantivo feminino. O mesmo que pedófilo estuprador e o mesmo que padre. É, coincidentemente, ser. Você tinha um tio policial, né? Sim, Douglas, sim, eu tinha. Um grande abraço, Leandro. Aquele abraço. Excelente, excelente. Excelente. Genial. Muito obrigado. O próximo e-mail, ele, o namoradinho e o Wesley Zop, que faz touradas em Barcelona. Aê. Rodrigo Malta. Assunto: um ano de lixo. Parabéns, rapazes, pelo aniversário e pelo excelente podcast. Caras, ouvi agora há pouco o Lixipédia e vocês realmente são loucos. Parabéns pelo despreendimento e bom humor. É, o Wesley, obrigado. Zop, não... Desprendimento de pregas, ele deu. Zop, confesse que você é o culpado pela merda na lata ou contarei mais coisas. Mas não fui eu. Então conte mais coisas. Conta mais coisas, então. Pô. Minhas filhas tiveram a oportunidade delas e agora é minha vez e de minha querida esposa de mandarmos umas perguntas polêmicas para vocês. Okay. Então já vem mais uma rodada de perguntas polêmicas aí. Uma festa familiar por ano. Você fica todo besuntado em óleo dançando Tarzan Boy e se esfregando nas pessoas. Ou, por uma semana, apenas cagará cactos sem tamanho definidos. Uma festa por ano, mas tem uma festa específica? Familiar. Tipo, todo Natal. Todo total, Natal. Uma festa onde tá toda a sua família. Ia ser uma festa só na outra vez, eles não viriam. Então não pelado, pode ser... dançando, esfregando nas pessoas. Pelado, óleo. Tô pelado. Ah, imagina que sim, pelado, você vai estar de roupa com óleo, não faz sentido. É. Pelo menos de sunga. Não. Eu não queria me esfregar pelado na minha avó, cara. É esse que é o meu problema. cagar cacto por uma semana. É, tamanhos indefinidos, você pode ter sorte de cagar cactos pequenos. Depende do que eu como pelo tamanho do cacto, será? Um carrapicho. Acho que não. acho que não. Talvez eu não coma nada. Gabriel Asmar, pra ter todo o dinheiro do mundo, terá que bater uma punheta toda semana em uma loja de fraldas. E se caso conseguir acertar o jato em alguma criança, ganhará uma semana de folga. Perfeito. Fácil. Essa. Mas vamos ver o ou, né? Ou toda vez que ficar feliz, uma pessoa vestida de panda aparece e te encoxa por uma hora. Lembrando que, por ela estar de roupa de panda, acho que o pau dela não está pra fora. Mas tá ali, te encoxando ali, esfregando, fazendo rala-rala no tchan. Obviamente é a primeira opção. Lembrando que pra você ter todo o dinheiro do mundo, você tem que bater punheta numa loja de fralda e gostar de uma criança, talvez. Mas se acertar, a criança não precisa fazer isso por uma semana. Sim. Mas aí você tem todas as condições. Nunca um segurança vai te pedir de entrar na loja. É, e também você tem dinheiro pra advogados, caso a mãe da pessoa... É. Porque afinal eu bati punheta na loja de fralda. Isso. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Exato. É, realmente. E a criança que não desviou também. É, preocupa com essa criança recém-nascida. Eu posso colocar uma placa, cuidado com a gozada no olho. Se ele não leu, o problema é dele. É, também. Nico, toda manhã ter que ouvir o CD todo da Galinha Pintadinha ou ser escravo sexual por um ano de quem te quiser? Lembrando que alguém que te quiser. Pode ser uma mulher. Ah, eu acho que aí não tá falando simultâneos, né? Se várias pessoas quiserem... Daí você vai ter que ser escravo sexual de várias pessoas. Porque é de quem te quiser. Mas pode ser mulheres. Lembrando que o CD dura mais que sua vida, né? Ele não vai quebrar. Não dá pra quebrar. Mas e se ele acordar à tarde? Não. Ele vai ter que acordar toda manhã. Ele vai ter que ouvir o CD inteiro. Não em loop, mas ouvir inteiro, depois você segue sua vida. Ouvi uma vez. Galinha 50 minutos, acho. Não sei. É, galinha pintadinha, não vou arriscar. Muito bem. É verdade, é bom não arriscar. Porque o Wesley Zop tava salivando. Melhor não arriscar mesmo, Nico. Acho que foi isso que deixou. Então vamos aguardar o Pinto. Vamos lá, ser empregada uma vez por semana de um integrante do podcast Los Ticos ou cagar no corredor do shopping toda vez que tem uma estreia no cinema? Toda vez que tem uma estreia no cinema? Uma estreia. Ah, pergunta pra você, né? É, pra mim? Ah, eu gosto muito do podcast Los Ticos, mas, sei lá, poderia ser famoso cagando no corredor do shopping, né, cara? Mas em toda estreia do cinema tá lotado, né? Falou, hoje, além do filme, vai ter um cara cagando no corredor. O público tá lá já. É, daí eu cagava escrevendo chorume.com.br. Porra, aí sim, hein? Os caras no mínimo iam ficar curiosos. Não, e iam fazer anjinho. Boa ideia. Nada contra os losticos, amo muito todos, mas... Marketing é marketing. Eu acho que até pra escrever chorume.com.br não é por falta de tinta que o Douglas não ia conseguir escrever. Não. Né? Talvez a caligrafia, né? Nem todo mundo entende uma bela escrita assim. Antiga. Em itálico, né? Em itálico. Em itálico e em negrito também. Wesley Zop, toda vez que você ouvir seu nome, sente uma dor no cu gigantesca. Ou toda vez que tiver uma ereção, ela fosse pra dentro. Puta que pariu! Toda vez que eu ouvi o meu nome, mas tem que ser direcionado a mim ou eu ouvi tipo alguém falar Wesley Safadão? Não, eu acho. É Wesley, é meu nome. Sabendo que é pra você. Ah, né? Só se for direcionado pra mim. Sim, mas não vale mudar o nome. Não vou mudar o nome, mas... Poucas pessoas me chamam de Wesley. Algumas me chamam de Pintado. Mas aí é um pronome direcionado a você. Ah, o que for direcionado pra mim? Tá falando um nome. Você tá inventando. Aí você já tá inventando coisa já. Cara, aceite as leia guerras. A pergunta correta. Leia a pergunta. Toda vez que eu ouvir seu nome, então pode ser qualquer nome seu. Meu nome. Não, mas Pintado então, apelido? É um apelido? Se o cara falar Wesley Safadão, então já era. Falou Wesley, dor qualquer no cu. Qualquer Wesley, dor qualquer no cu. Qualquer Wesley, isso. Falou Zop. Ou outro, não, outro aí, ereção Zop, pra dentro. Zop, dor no cu. Então, qualquer... Ou outro, falou dor no cu. Wesley Zop de Lima, Feliciano, falou de Lima, ô Feliciano é dor no cu. Não, entendi, velho. Qualquer coisa do meu nome. Sim. Tá, não, então é claro que eu vou ter que ter a dor no cu, eu vou ter lógico, viver de analgésico. Eles são pra dentro, né? Então, porra, né? Ô, Ganso. Só numa gravação de... Não, é, tô fodido aqui. Você quer uma laranja? Fiquei sabendo que é Lima. Não, mas eu estou vivendo de analgésico. Muito bem, Gabriel Asmar. Toda vez que olhar para os peitos de uma mulher, gritaria feito uma cabra e mijaria na hora. ou tudo que você fosse comer teria gosto de merda. Acho que é a primeira opção. Tem gente que curte zoofilia. Não, e outra, eu acho que a primeira opção, talvez você até treine não olhar. É, exato. Mas também, se olhar, o que você vai fazer? Mas aí também não tá falando que é um peitos nus. É qualquer peito olhar coberto, qualquer silhueta. Peito de frango. A silhueta, não, de mulher. Sabe quando você vai olhar pra mina e você olha direto no fundo dos peitos dela? Então, é isso aí. Já ia grita assim, ó. Ah! Pelo menos depois, quando eu comer ela, não vai ter gosto de merda. Deve também. Nico, por um ano fazer um boquete dominical, cara, tá todo dia no boquete. É tudo pra ele. Alguém andou visitando o seu site. De peludo. Alguém andou visitando o seu conhece? Site. É. O Neco não sofre desrespeito desse jeito. Vamos lá. Por um ano fazer boquete dominical no pai de um amigo. Pelo jeito a escolha dele, né? Você pode escolher. Ou por um ano participar de um barco de pesca de lula gigante correndo risco de morte todo dia. A lula, né? Vamos ver perigosamente. Ele já vive na praia, cara. Ele trabalha como pescador. Cara, fiquei sabendo que tinha um pai de um amigo dele que pesca lula. Aí já não... Pode unir os dois, talvez. Para mim, por 10 anos ensinar a um belga com Alzheimer quem são os personagens de Maurício de Souza e a importância de cada um no cotidiano do Brasil. Ou só poder comer doces e beber refrigerantes por 5 anos. Eu acho que eu ensinarei o belga com Alzheimer, porque eu sou professor, eu ensino belgas com Alzheimer todos os dias. Talvez se você ganhar por aí, é, tá. Também é só você aprender belga. Também, Não, mas ele nem vai saber que eu não sei belga, ele tem Alzheimer. É, mas tem que explicar todo dia todos os personagens, a importância dele no cotidiano. Sim, mas tá. Tá, é o que você faz, né? É verdade. Wesley Zop, a última, ter um pau de 50 centímetros. Pô, isso que porém... eu tô falando, cara. Oh, porém. Porém. Porém. Com 1 centímetro de diâmetro. De diâmetro, tá. Tudo bem. Ou ter um pau de 3 centímetros com 30 centímetros de diâmetro. Caralho! Em qualquer situação, eles são funcionais, eles funcionam. É funcional, mas talvez não seja, né? Não, é que o segundo eu não vou conseguir penetrá-lo. Eu não vou conseguir penetrá-lo. Você vai ter uma tampa de descalço. Você vai no máximo, quando ele ficar duro, tocar um bongô, é isso que você vai fazer. Imagina, é tipo uma abóbora que o cara vai ter. Não, é tipo um parafuso gigante, né? Porque é. Não, eu vou escolher o primeiro, que assim até eu mesmo posso fazer o meu autoboquete. Exato, e outra coisa... Pelo fato dele ser fino, dobra no meio, filho. E vai ter 25 centímetros. Bota uma caneta bica do lado. Caralho. Ah, boa, 50 centímetros. esse grande aipo que eu botei aí. esse alho poró. Esse alho poró que terei. Ele manda abraços choromosos. O próximo e-mail dele, Bruno Aldi, lá do podcast Los Dicos, perguntando se eu vou trabalhar de empregado. Aí desse já respondeu. Já. Né? Próximo e-mail. Não, brincadeira, ele manda comentários sobre histórias de busão. Fala pessoas mais chorumosas de toda a internet. Tava ouvindo a leitura de e-mails sobre histórias de busão dentro de outro busão, quando me surpreendo ao ouvir o Sr. Pino, o homem da medula gigante, contando a história que eu iria enviar por e-mail. O que fiz foi de tamanho altruísmo, que me surpreendi e curei o toque de um cara. Ou fiz ele se matar, pois depois de um tempo nunca mais o vi naquele mesmo ponto de ônibus. Então conte pro ouvinte que não sabe de que história Bruno Aldi está falando, Wesley Zop. Bruno Aldi tinha um costume de pegar um ônibus onde um cara sempre sentava no mesmo lugar. E pra curar esse toque ou essa mania que esse cara tinha, o Bruno pegou um dia e sentou no lugar desse cara. Pra, na intenção da terapia, na intenção não de zoar o cara, na intenção de ajudá-lo. Foi isso. Estou certo, Gabriel? Está, mas ele não fez isso só uma vez, fez não, várias vezes. Não, ele fez várias vezes até o cara se curar. E ele esqueceu do quê, Gabriel? Que os loucos também lambem. É verdade. E que também que adora o perigo, né? Cara, essa história me lembrou uma vez que eu comi um cu. Ele fala, tem outra história de busão que lembrou uma contada no programa. Estava eu tranquilamente andando no busão, voltando do trabalho e sentado no corredor, quando sinto uma cabecinha encostando no meu ombro. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Chorando, meu bem. Era um cara batendo pau no ombro. Não, era eu com o pau de 4 centímetros. Por isso que era cabecinha. 1 centímetro de diâmetro, pô. Parecia uma borracha. Ele fala, cuja dona era a pessoa sentada ao lado. O rapaz dormiu e usou meu ombro como travesseiro, que coisa mais bela. Logo após encostar, ele acordou assustado e esse ciclo foi se repetindo até alcançar e pensar, vou zoar esse coitado. Fiquei atento às suas pescadas, né, percebendo o ritmo das pescadas ali, e quando notei que ele estava se inclinando para encostar em meu ombro, me levantei. O infeliz deu uma cabeçada no banco e acordou assustado demais. Não, então ele saiu, não foi para acertar o cara, ele saiu para que o cara caísse. Exato. É. É, achei que era para dar uma cotovelada, estilo Leonardo, de resolver as coisas. Né? Sim. Ele manda um grande abraço por trás e beijo grego a todos vocês. Cremoso ou não? Isso que é a minha dúvida. Se é grego, é cremoso, né? Igual não, então. Iogurte, todo mundo sabe. Jefferson Martins mandou um e-mail com o assunto primeiro e-mail. Música romântica pra um primeiro e-mail. É quase um primeiro encontro, Wesley Zop. E aí, galera lixo, eu conheci o Chorume há pouco tempo e já me sinto atrasado por não ter escutado todos os lixos anteriores. Com certeza vocês já fazem parte dos meus favoritos. Não sei como conseguiram fazer um bom programa com músicas ruins. Tá, eu não vou usar mais Débora Blanco. Entendi a indireta, cara. Não, acho que ele está se referindo ao episódio de músicas ruins. Ah, então vou voltar com Débora Blanco. Não, teve um episódio de músicas ruins, e sim de músicas grudentas. Sim, sim. Todas as músicas lá são de altíssimo nível. De gabardine, de alto gabardine. Exato. Então ele assina como Playboy do Boné. Ah, então é isso. Era isso. É disso que eu tô falando. Caralhas, mas Wesley Zop, aquele ouvinte que assim como esses ouvintes nos mandaram e-mail, o que deve fazer, Wesley Zop? Também nos mandaram e-mail. Pra qual endereço, Wesley Zop? Para autocríticas@chorume.com.br. Lembrando que chorume com X de chorume. Repita pra mim, por favor, Wesley Zop, porque eu estava reparando na sua bola que tem câncer e não anotei o e-mail. Não é câncer, sim, eu depilei ela de forma errada. Gostaria de lembrar. Bem errado. Talvez com um cachorro puxando os cabelos. Não sabia que era a regra não usar cachorro, cara. Sim, não, pode usar desde que seja pasta de amendoim. Sim. E não sangue de boi. Eu não sabia que não podia embebedar o cachorro. Com sangue de boi. É autocríticas@chorume.com.br. BR com B de bola. Muito bem, ouvinte. Então você, assim como esses ouvintes deliciosos, garbosos, e que se comunicaram de maneira sexy com a gente, por favor, mande o seu e-mail. Gabriel Asbar, recite uma poesia apelativa, mas que rime de forma que convença os ouvintes a mandarem e-mails. Toda vez que imito cabra, é olhando para os seus seios. Então, enquanto eu me mijo, mande um e-mail. Então, tem um também. Ah, mas a gente não quer saber. Olha só. Eu mando no e-mail. O dia que você chamar Gabriel Asmar, você pode falar. Tudo bem. Desculpa. Bem. Também temos aqui áudios que nos mandaram no WhatsApp, Wesley Zop. O primeiro dele, Pino. Vamos lá colocar aqui pra gente ouvir. E aí, pessoal do Chorume, aqui é o Raul, cara, ouvinte de vocês. Eu queria agradecer por vocês serem esse podcast da família brasileira. Inclusive, rapaz, hoje eu tava ouvindo essa merda aí do lado da minha mãe. Aí começa a tocar o DR, aí, Orgia de Traveco, e eu canto junto. Meia hora depois a música já parou, eu tô cantando até o final. E aí eu olho pra cara da minha mãe aqui do lado do meu carro e ela, oi! Eu gostaria de agradecer porque eu acho que ela nunca mais vai me ver com os mesmos olhos. Ainda assim, só vem pra afirmar ainda mais a minha constatação de que é a melhor trilha sonora de podcasts do Brasil. Eu acho que a mãe conhece o filho que tem. Se o filho pega traveco, a mãe sabe, não sabe? No fundo ela sabe. Na hora que vai revelar pra ela, ela fala, tá, nenhuma novidade. Talvez a surpresa dela é que ela não sabia que ele era caminhoneiro. Ah, pode ser isso. Talvez a surpresa dela é que ela não sabia que ele sabia cantar afinado, né? Ah, também. Diferente. Okay. Mas pegar traveco é uma coisa, o quê? Wesley Zob, o que você global, fala sobre, né? Isso? Corriqueira. Exato, uma coisa assim, cotidiana. Temos também um segundo áudio de WhatsApp, Wesley Zob, mandado por ele, Rosenberg, lá do podcast Plataforma Cast. Ele grava o Plataforma Drops. Posso pôr aqui? Adoro periga. Vamos lá. E aí, galera do Chorume, beleza? Aqui é o Bergs, do Plataforma Geek. Suave, galera. Bom, só passei para parabenizá-los pelo episódio 50 aí, uma marca muito bacana. Um ano de Chorume também, parabéns novamente. Só queria dizer que eu acompanho vocês aí há muito tempo. Não desde o começo, né, mas eu vi os primeiros episódios. O manual do cadeieiro é excelente. É perfeição pura de tosquice e eu quero uma parte 2 também, assim como o Pino disse. Continue assim, todo domingo ou segunda-feira, né? Vocês publicam ali de madrugada num horário nobre, né? No horário nobre da zoeira. E eu só tenho uma reclamação, cara. Tá faltando o grupo de vocês no Telegram aí, que eu vou ser o primeiro a entrar. Eu já disse lá, só tá faltando vocês. Vai ser um grupo bem legal, com bastante zoeira, bastante imagens mais 18 aí. Beleza, galera? Então, cara, mais uma vez, parabéns. E lembrando que o Plataforma Cast já tá no episódio 46. Quando chegar no episódio 50, a gente vai comemorar também. E vocês estão mais do que convidados pra gente fazer aquela brincadeira, aquele adedanha lá, que vai ser muito engraçado. A gente vai dar risada pra caramba e os nossos ouvintes também vão se deliciar com isso daí, cara. Então, um abraço a todos aí. O Zop, o Ganso e o Pequeno Miss Sunshine. Valeu, falou! Pra quem? Pra explicar aqui pro Pequeno Miss Sunshine o que é a dedanha. Não tem nada a ver com dedada, não, cara. Ah, não? Então... É tipo um stop. Ah, então não vou. Quero gravar. É tipo uma brincadeira de stop. É assim, é. O primeiro que gritar tem que gritar stop! O dedo inteiro, não! Vocês juraram que não ia ser dedada. Não, se comparar as respostas e der 5, beleza. Mas o problema é se for 10, né? 10 dedos, acho que é verdade. Exato. É melhor empatar, né? Ou perder nesse caso. Eu não marquei nada, não marquei nada. Mas obrigado aí, o Berg. Tem o Plataforma Drops e o Plataforma Cast, que são podcasts excelentes, Wesley Zop. Pode ouvir lá, você que não ouve podcast. É, eu ouço. Eu sei que você ouve. Eles estão hospedados no plataformageek.net, se eu não me engano. Muito bem, então eles comentaram aí e... O povo está pedindo, Wesley Zop, manual do Jovem Cadeieiro, parte 2. Só que não poderá ser do Jovem Cadeieiro, tem que ser do Velho Cadeieiro. É, porque o cara, afinal, já está na cadeia, né? Foi perpétua, né? E é o capítulo 2. E é o capítulo 2. Muito bem. E quanto ao grupo de telegrama, acho que ninguém manda mais telegrama, né, Wesley Zop? Ah, eu lembro de telegrama na década de 80. Né? Um grupo do telegrama, o que ele vai ficar mandando para aquelas correntes via correio? Nossa, aquelas que revistinha que você assinava e fazia um curso de como montar rádio. Pra quem não sabe, Instituto Universal ele está falando. Eu tinha um vô que mandava código Morse, né? Só que agora ele tá com Parkinson, então não tá podendo trabalhar. Eu tô achando que o pessoal, quem não sabe... Ou que... tá mandando mensagem mais rápido que o... Não, não. Não? Ele é considerado gago do código Morse. Quem tem Parkinson. Acaba não sendo mais rápido. O duro, né? Que faz sentido. O duro que tá escorrendo uma lágrima quando ele falou isso. Exato, exato. Você tem um vogago, então. Um vogago. Muito bem. Pra quem quer mandar um áudio no WhatsApp aí e pedir com sua voz sexy qualquer coisa pra gente tirar a roupa. Não sei se alguém pediu isso hoje, mas estamos tirando roupa. Não, mas pode eu colocar agora, espera alguém pedir. Tá bom. O DDD é 19, o número é 994955485. 19994955485. O último contato aqui com o Chorume foi dele, Jardel Silvestre, comentando no nosso site, falando 50 episódios. Não sei se parabenizo vocês por esse feito de chegar a essa marca de episódios ou me culpo por ainda estar ouvindo isso por tanto tempo. Acho que deve se culpar, né? Ninguém deve ouvir Chorume por tanto tempo. Não, mas ou já que tá ouvindo por tanto tempo, agora fica. Fica aí, vai. Já que tá, que fique. Isso é legal, vai. Fica aí. Muito bem. Agora que terminaram aí os contatos feitos pelos ouvintes, Gabriel Asbar. Eu. É o seu momento de brilhar neste podcast. Aquele momento onde você mostra porque é chamado de Pequeno Miss Sunshine. Gabriel Asbar, você que tem o dom da anunciação, você que já fez Padre Marcelo Rossi chorar anunciando pra ele o título da música dele principal, que é qual, Wesley Zop? Erguei as mãos. Sim, tudo bem que você fez, Gabriel Asmar, um trocadilho, tirou a palavra na mão por rola, e Padre Marcelo Rossi chorou, mas eu acho que... Foi de emoção, acho que não foi, tudo bem que ele falou, que falta de respeito, seu filho da puta maldito, mas... Padres se expressam de maneira diferente. Ele chorou principalmente por causa da continuação, porque é erguei as mãos e dai glória a Deus. Pra quem não lembra da letra. Mas eu queria só fazer uma retratação aqui, que na verdade... Polêmica? Talvez. É. Que talvez eu não tenha dito rola, eu tenha dito pemba. Eu acho que foi troller. Não, né? Temos gravação pra provar, então fica aí a palavra dele contra a tua. Mas não mude de assunto, Gabriel. Qual é o tema de hoje desse podcast? O tema de hoje é puta gambiarra. É uma pauta sobre putas gambiarras. Não. Putas e gambiarras? Não. Só grandiosíssimas gambiarras que vimos, ou que presenciamos, ou que fizemos, ou que simplesmente admiramos, ou que estão aí na sociedade e nem são mais consideradas gambiarras, pô. É domínio público, né? É domínio público, mas daí que você olha e você fala, puta gambiarra, rapaz. Então o ouvinte fica aí, ouça, aprenda. Esse é um podcast também de utilidade pública, onde você vai aprender várias gambiarras. E temos o Nico aqui, ou o Neco, que promete fazer uma gambiarra ao vivo aqui para os ouvintes. Isso é legal pra caramba, hein? Fica aí, ouvinte, e aprenda sobre gambiarras. A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto Dr. Otávio Zop. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Ai, Beto Jamaica! Um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Segundo o dicionário Silveira Bueno, edição de 2007. Gambiarra É uma rampa de luzes na parte anterior e superior dos palcos, Wesley Zop. É o que a gente vai falar. Então, vamos falar de rampas aí. Na parte superior e anterior dos palcos. Sim. Mas sim, tem que ter luzes, porque senão não é considerado uma gambiarra. Não, mas seria uma rampa. Exato. Uma rampa no escuro. Muito bem. Mas segundo a Wikipédia, gambiarra, conhecido em alguns lugares como gambirra, nunca vi falar isso, talvez só no planeta do Wikipédia. No Brasil, a gambiarra provém do tupi-guarani gambiarã. Então até os tupis já faziam gambiarra. Significa acampamento provisório em território desconhecido. Então, você tem aí um significado de improvisação. Quando você não tem aí o ferramental adequado para seguir o caminho adequado, você precisa improvisar, não é, Wesley? Quando você tem uma solução inteligente para o seu problema. É, exato, quando você não pode seguir o caminho que as pessoas já trilharam e você tem que trilhar um novo caminho. Você será um bandeirante. Isso é bonito, cara. Exato, eu penso que a vida é como jazz. Você pode tocar a partitura, mas é muito melhor na improvisação. Ah, eu achei que você tinha que fazer com saxofone. Muito bem, então como é de praxe, Wesley Zop, comece a falar sobre as gambiarras da sua vida. Eu só trouxe gambiarras que eu utilizo até hoje, ou que já utilizei, por questão de falar se é realmente de bom uso ou de desagrado social usá-la. Exato, exato. A gente precisa ter uma métrica aqui para ver quanto de porcentagem aquela gambiarra seria eficiente. E eu, como já testei as, eu sei dizer a eficiência dela, pelo menos no uso que Mas tive. Mas precisamos de uma métrica. Qual será essa, Gabriel Asbar, você que é o rei dos termos técnicos? Quantos sacos de lixo damos para tal? Eu pensei não, em ter falado Gabriel Asbar, não sei. É verdade, é verdade. Quantos litros de chorume? Mas usa o que você quiser. Usa acredito que, você quiser. Que litros de chorume. Muito não, bem, não. Gabriel Asbar, você é gênio. Eu acho que você tem que usar outra, porque essa foi o que eu dei a dica. Talvez essa tenha sido eu que pensei, mas você que disse. E você, como porque controla pensamentos, você, fez eu falar. Mas você lê pensamentos, todo mundo sabe também. Eu também. Pela minha idade, eu já aprendi isso. É. Então, Wesley Zop, por favor, comece com as suas gambiarras. Você sabe que gambiarra, tudo você tem que estudar física, a química, você tem que usar ciência, matemática, você tem que balística. Usar... balística. Às vezes... De novo, você vai falar o dia que você foi fazer sexo no chão, não tinha cama, colocou ali duas almofadinhas pra não galar o joelho. Pode ser você agora, galera. Ok. Isso merece quantos litros? Eu acho que 80, porque no fim acaba desgastando o joelho. Não, e outra? Sexo é sexo. É. Já merece um prêmio aí. Então tá, 85, vai. Tudo bem. Tudo bem. Vou falar de outra. Ok. Sim. Que até pode ser muito usual pra um dos integrantes aqui do Churume. Não vou falar que é do Ganso, mas... Tudo bem. Pode ser muito usual pra ele. Esse aqui vai usar física e o quê? E uma cagada grossa. São duas coisas que vai ser usado aqui. Física e física. Sim. Todo mundo sabe que fita isolante e cola quente é feito por gambiarristas. Certo? Você que vai fazer uma coisa original, você vai parafusar, você vai... Exato, você tem que ter fita isolante. Ou a fita isolante seria um termorretrátil no lugar, em vez de ser fita isolante, então, mas... Então, por favor, kit gambiarra, fita isolante, cola quente, super bonder e Durepox. E papel filme, que é o que eu vou falar da cagada grossa. Sim, sim. Ah, e sim. Papel alumínio, caso você queira fazer um arroz, depois a gente fala sobre isso. Não, ou papel alumínio se você quiser fazer o seu fusível durar pra sempre. Pois eu explico. É... Mas, no caso, vamos usar papel filme e uma privada entupida. Tá. Se entupiu de bosta, você cagou grosso, você dá descarga, enche a privada de água, vaza de lado, mas não desce a bosta. Caralho, vaza de lado. Acontece, Gabriel. Já aconteceu. Acontece. Daí você faz o quê? Você veda a louça ali em cima, onde está a cagada grossa. Com papel filme. Papel filme. Por que papel filme? Porque ele realmente veda. Ele não vai sair ar nenhum andali. Exato, ele é daí, plástico. Sim, daí você tampa com aquela primeira tampa, a tampa do meio, e depois você tampa com a outra tampa e senta em cima e dá descarga. Não vai pra nenhum lugar o ar que está descendo com o líquido ali, tem aquele ar que está sendo ocupado no lugar, o líquido está ali. Uhum. Não tem pra onde ele ir, ele só vai pra baixo. E daí desentope a privada. Uhum. Isso é genial, cara. Você não precisa chamar encanador, não precisa chamar tira-bosta, não precisa contratar besouros, entendeu? Limpamos rola bosta. Claro. Ué, quantos litros de chorume você daria pra essa gambiarra? Olha, acredito que até ele refinar esse procedimento e com o valor do plástico filme, acredito que uns 85. Não, mas eu trouxe o valor. Eu trouxe o valor do plástico filme. Não, mas não importa. Como não? Não importa o valor. Quanto custaria o encanador pra você, pra desentupir não, o lugar? Mas estou avaliando não... a gambiarra. Não... É a gambiarra. A gambiarra. Não. Mas é 100% aceite... eficácia. Não, ela é 100% eficaz, mas você precisaria de uma condição de não ter um desentupidor, que hoje é um artefato padrão dentro de uma casa. Talvez um desentupidor não adiantasse. Talvez não, mas... Ou talvez você não tenha o simples fato de sentar na tampa e levantar rápido pra fazer uma sucção e já desentupir a privada, sem pôr o plástico filme. 85 tá de bom tamanho. Que seria uma das minhas gambiarras, mas já tô emendando na sua. Tudo bem. Eu sou uma merda. É sobre merda. Mas uma merda grossa. Uma merda grossa. Sim. E top privado. E eu tenho duas gambiarras... As duas envolvem furadeira. Muito bem. E obra. Furadeira, você se refere àquela sua tia que sempre pega a namorada dos outros e é conhecida como furazóio? Não, mas na verdade não por esse motivo, mas estou me referindo à minha tia que tem uma joanete grande e sempre fura o sapato dos outros. Porque ela tem mania de invadir a casa dos outros e usar o sapato dela. E ela fura pra não machucar a joanete ou ela fura com não, a joanete? Ela fura com a joanete. Ah. Sim, mas daí não machuca a joanete. Sim. Isso. E também fura o olho de alguém que esteja na casa se tiver um marido ou um namorado. Tudo bem. Eu nunca soube que era por causa da joanete, porque sempre acontece junto, então. É, na verdade ela dá uma voadora e com a joanete ela fura. A pessoa não vê o que tá acontecendo, ela vai lá e pega o marido, namorada. Não, na verdade ela só pega a namorada. Ah, não, tanto faz. Não, aqui não tem preconceito não. Mas a tia dele tem. Isso é verdade. Uma vez ela me chamou de judeu maldito. Enquanto pegava o seu namorado. Exato. Mas então, dois métodos utilizados em obra que eu presenciei e foram eficazes. Muito bem. O primeiro envolve uma furadeira e um pedaço de vergalhão. Quem não sabe o que é um vergalhão, é um ferro de construção. Sim. Esse ferro de construção... Que tamanho esse ferro? Olha, eu calculo fala mais padrão, ou menos 80 centímetros... Exato. Você vai dobrá-lo pra fazer como se fosse um T, certo? Minúsculo ou maiúsculo? Tanto faz. Tá. Porque se você for um artista minúsculo, se não for um artista maiúsculo, é mais fácil. E daí você vai colocar ele como se fosse uma broca e vai usar isso como uma batedeira gigante pra fazer massa. Porra. Puta que pariu, cara! Vai se fuder, caralho! Que? Batedor de massa, você é betoneira, hein? Pensa betoneira no cu, cara! Vai se fuder, seu porra! E normalmente, quando as obras são brutas, a gente não usa uma furadeira, sei lá, de madeira ou simples. Sim. Aquelas de impacto. Sim. Ou seja, ela bate muito bem uma massa. Muito melhor do que qualquer outra coisa. Dá até pra fazer clara em neve nesse caralho, meu. Não, mas aí o outro bate clara em neve, cara. Com ovos de avestruz. Mas aí tem que fazer, né? Tem que dobrar o vergalhão em formato de Y, todo mundo sabe. Sim, exemplo, pra uma boa clara, clara em neve. Clara em neve. Faz sentido. E a segunda é... Porque às vezes você vai na obra pra fazer uma medição. Às vezes você vai pra fazer cocô também, aquela também. Obra abandonada. Mas aí é o pombo sem asa. Ou às vezes você vai fazer um sexo apenas. Sim, mordeu o tijolo de construção. Vai acontecer. O famoso pedreiro gol. Onde você usa sua bola pra capturar o servente. Onde o Gabriel brincava de esconde-esconde na infância. Esconde-esconde o kibe. pra quem não vou entender uma referência, um episódio Brincadeiras de Infância pra Gabriel. Osmar contando da infância dele. Ele escondia dos pedófilos da rua, né? Pega trolha. Mas continue. Mas então, quando você vai fazer uma medição de grande extensão, às vezes você não usa uma trena. E nem uma régua de 30 centímetros. E nem uma régua, nem um metro simples ou duplo. É verdade. Você usa 2 metros. Você usa... Uma fita métrica grande. É verdade. 50, 100 metros. Só que nem todo mundo tem dinheiro pra comprar uma trena de 30, 50 ou 100 metros que tem aquele carretel pra recolher. E nem todo mundo tem dinheiro pra comprar comida também. Também. É verdade. É verdade. Mas na marmita eu chego depois. Então, se o chefe vai pagar a obra, aí não é problema seu. É. Você tem que construir, isso é verdade. Exato. Se eu vou comer, eu não sei, não chegou meio-dia ainda. Então, em um belo dia, eu presenciei uma técnica que, pra mim, me pareceu aquela, fantástica. Não, aquela que você bateu três punhetas sem tirar o dedo do cu. Isso. Do lado... Puta gambiarra. Puta gambiarra. Que o cara, depois de fazer a medição, tava ali a fita toda jogada. E o cara teria que recolher ali na braçada, ali enrolando. Sim. No braço. Ele foi com um galão de gasolina, jogou em cima e riscou um fósforo. Melhor que enrolar. Ele resolveu o problema. Muitas pessoas resolvem o problema assim. Ele pegou um retângulo, digamos assim, um caibro, um pedaço de caibro. Defina caibro. Caibro, um pedaço de madeira. Sim. Que ambas as pontas tinham um vesado, né? Um chanfro. Cava, não, sim. Uma cava pra dentro da madeira. Sim, ah, sim. Um chanfro. Isso. E na lateral disso ele bateu um prego. Tá, tudo colocou bem. Colocou o prego como se fosse uma broca, prendeu a primeira laçada da fita e ligou a furadeira. Pô, genial. Rolou a fita direto. Puta que pariu, cara. Explodi minha cabeça agora. Puta gambiarra. O cara sangrou meu ouvido, cara. Valeu, Ozola. Seu Ozola é foda, cara. Porra, que caralho. Puta, eu enrolando no braço há anos, cara. 200 metros, cara. Porra. No braço, entendo, usando o antebraço. Isso. Foi a mesma coisa. Como o caibro. É, só que o caibro... Sim. Fez essa função. Oh, tá sensacional, cara. Genial. Wesley Zop, temos aí duas gambiarras de onde você deve julgar a efetividade e você deve julgar, além da efetividade, assim, o processo. Quantos litros de chorume você daria pra essa gambiarra? Pra análise, essa... Por favor, uma análise séria. Você vou fazer uma análise séria. Você tem uma responsabilidade social aqui com o ouvinte. Social e cristã. Sim. Eu quero que vocês lembrem ortodoxa, disso. Ortodoxa. Exato. Sim. Apesar de você ser budista. Tudo bem. Eu sou um budista. Sou um bundista cristão. Um muçulmano cristão, pra quem não entendeu. Ah, não. É nudista. Eu li errado no seu crachá. Ah, é. Você viu udista, né? Achou que era budista. É, sim. Se ele tivesse me dito a segunda gambiarra, primeiro, seria 100%. Mas como eu tinha a primeira que você falou, puta, é muito foda, cara. Então, uma média... Daí, na média, eu dou... Putz, cara, que muito genial, cara. Sim. Tem uma, eu não quero falar qual. Tem algumas que excederam, tem algumas que em comparação com a primeira, ficou menor. Então, não quero falar qual é qual. Mas eu não quero falar qual é qual, não é a primeira, mas... Sim, então, a segunda, não, mas não quero falar qual. Foi um pouco menos. Por favor, em comparação, anota, na média. Parece o Carlinhos Brown no The Voice, filho da puta. Adaiô! Neto Jamaica! Então, uma média, 85 litros de chorume. Muito bem. Acho que é uma boa nota aí. Parabéns. E duas geniais, hein? Geniais. Uma até pra culinária. Imagine que você, após ser um pedreiro que desentupiu o vaso ali com papel filme e usou a furadeira pra fazer altas aventuras e confusões. Ou Clarim Neve só. É, ou Clarim Neve. Sim. Você chega na sua casa e... Não tem... Vai começar a cozinhar um arroz, acaba o gás. É domingo, meia-noite, você tá com fome. Domingo, meia-noite, você ia fazer arroz. Ué, vai dizer que você nunca comeu arroz depois da meia-noite, às vezes. Não, várias vezes. Então... Mas não que eu acho que eu fiz arroz depois da meia-noite. É porque você não cozinha. Pode ser por isso. Né? Porque você não tem uma panela de arroz. Ele vai vender agora. Né? Quem dera, rapaz. Então, um dia eu cheguei em casa, morava numa cidade bem do interior, mais interior do que americana, e no domingo à noite acabou o gás, e eu precisava fazer arroz. Acabou o gás seria o seu ânimo ou acabou o gás? Não, acabou o gás de cozinha. Ah, tá. Então, o que que acontece? Te ensinarei uma técnica que eu usei, que eu não sabia que funcionava. Testei e funcionou. Tá. Comi ele cru mesmo. Não. Parece que deu certo. Eu tinha uma churrasqueira elétrica. Tá. Vou te ensinar a fazer arroz na churrasqueira elétrica. Parece que ele não para na grelha, Douglas. Parece que não. Então, por isso, você vai pegar uma caixa de leite, sem leite, obviamente, abri-la e vai revestir ela toda por fora de papel alumínio. Tá, até aí tudo bem. Tudo bem, porque você... por dentro ela já é de alumínio. Você vai colocar arroz dentro. Você colocou uma medida de arroz, coloque duas de água. Como qualquer medida de arroz. Exato. Sim. E coloque o sal. Você fecha, embala todo o processo dentro de um papel alumínio e coloque em cima da sua grelha de churrasqueira, rapaz. Sim. E ele faz, ele cozinha lá. Depois de algum tempo, você terá arroz cozido, Wesley Zop. Puta, isso é sensacional, cara. Isso daí eu fiz e, caramba, me senti... Me senti no Master... Flash Gordon. Me senti no Bear Grylls. Master... No, me senti o... Miss Sunshine. George Foreman. Não. Masterchef. O George Foreman da Caixinha de Leite. Salvador Dalí. Salvador Dalí. Sei lá. Me senti no Masterchef, cara. Pensando que no Masterchef não acaba o gás. O que você fez aí? Não sei. O que você fez aí pra gente? Não, tô apresentando aqui um arroz de... Um arroz de leite. Caixa de leite. Um arroz de leite. Um arroz de caixa de leite. Pra quem é do Nordeste, sabe? Que eu tô falando arroz e leite. Se é caso de for uma caixa de leite de texugo, tem problema? Não, não. Desde que esteja vazia. Ah, tudo bem. Mas você não teve que deixar um respiro, já que tinha água lá dentro fervilhando? Talvez uma pouquinha. Talvez assim, uma pouquinha. Eu acho que tem que deixar uma pontinha, a pontinha do leite cortada sim. Pra sair o vapor. É, porque senão você vai explodir a caixa, não, correto? Explodir acho que não, né? Não, talvez. Explodir, mas vai começar a vazar pra todos os lados. Vai começar a vazar. Eu não sei se Hiroshima e Nagasaki foi uma caixa de leite que causou esse. Você sabe qual que foi o material usado? Não, não. Então, não sei. Então, não sei. Exato, não tava lá, então... Não. Por questão da sua soberba... Por questão de segurança... Não, e por questão da sua soberba de falar que é óbvio... Que tava furada e que não foi Hiroshima Nagasaki. Dou 85 litros de chorão. Tá, tudo bem. Desculpa. Ia ser 100, eu queria que você soubesse. Talvez isso tenha custado a minha participação no Masterchef. Só quem é tem... a prova de eliminação. Só quem tem 100 litros de chorume que vai. Mas, obviamente, o Wesley também levou em consideração que essa técnica pode ser utilizada numa garrafa pet ou uma churrasqueira. Porém, ele sabe que como essa técnica é perigosa. É, ele decidiu que a sua técnica da caixa de leite é muito melhor. Mas sim. É que a garrafa pet não é considerada, porque ela pode derreter. Não, se for a retornável. Mas é. Mas é porque ela libera uma substância do plástico no arroz. E você pode ter câncer por causa disso. Exato. Agora você se preocupa com a saúde. Né? Sim, sim. Ou então você pode usar a comadre para... É, nem sempre a pessoa que batizou a sua filha está na sua casa. Exato. E nem sempre ela se sujeita a fazer arroz no toba dela. E meia noite. Não custa perguntar. Mas... Sei lá, o rego quente. Eu acho que fazendo tudo... vapor. Eu acho que tudo é uma questão de conversa também. Não podemos... Ou não, você já tem. Não podemos esquecer que o ser humano é um ser social. Não podemos esquecer disso. E se você pergunta com educação, eu acho que... As pessoas vão querer te ajudar. Você, Douglas, estava falando de uma parte culinária de sua vida, onde que você teve que fazer uma gambiarra para conseguir... Alimentar minha família, sim, Wesley Zop. E faria de novo, não, se eu precisasse. Não, estou te jogando, estou apreciando. Um dia, quando você tiver a sua família, tiver que acabar o gás, você fizer esse arroz, cara, você vai me ligar e me dar 100 litros, Wesley Zop. Quem sabe, se você não for prepotente. Talvez. Enquanto houver prepotência aqui, 85. 85 será seu máximo. Obrigado, Fábio Porchat do interior. De nada. Wesley Zop, próxima gambiarra. Então você que é todo humilde. Não, e você é humilde mesmo, verás. Verás como eu sou humilde, carismático e como falei, modesto. A gambiarra dele é usar um pedaço de... Mau caminho. Não, de prendedor. Prendedor de pelo pubiano na cabeça pra falar que tinha cabelo, só fiz uma vez, cara. Pra travar a porta aberta. Colocar um bombril molhado na cabeça e falar que é o cabelo dele, cara. Sim. Com cola quente parou, mas também descarnou minha cabeça. Ferrujou a cabeça. Agora com esse bombril eco aí, dura só 10 minutos, aí já enferruja com o suor da careca dele. É verdade. Assim como o senhor Nico, que está presente aqui. Ou Neco. Não dá pra saber quem é, qual é qual. Não dá pra saber. Nem eles sabem, eu acho. Eles sabem? Porque ou é o Nico ou é o Neco. Então, mas será que eles sabem que desde que eles nasceram, aquele é o Nico e aquele é o Neco? Não, óbvio, confundiram durante a ida. É porque se ele não é o Nico, só pode ser o Neco. Mas será que ele não fala que ele é aquele pra igual o outro, fala que aquele é o outro? Não. Igual o Tibi Perônio, se você não lembra. Pode ser, mas não. Muito bem. Uma vez estava na praia, se bem que ele reside na praia, ele já tem todos os seus utensílios domésticos por questão da... De morar lá. Então, uma vez estava lá e o único utensílio doméstico que tinha nessa casa era um espremedor de laranja. Sim, sujo e imundo. Ué, sim, mas okay. É só lavar, não é? É só fazer a chuca. Sim. Exato. E também tinha o quê? Espremedor de laranja, pra quem não sabe, era o Betinho que tava ali. Ele trabalhava. Ele fazia uma laranjada. Ele trabalhava espremendo laranja na praia. Quem dera. Mas tirava um valor simbólico de R$3.500 por mês. Não. Quem dera fosse isso. Não, não era? Não era. Lembrando que essa é uma função já registrada que tem um piso salarial de R$2.000. Não, sim, mas ele trabalhava já... Mas ele já fazia uns 20 anos. Né? Exato, foi. Mas isso. Não era, não foi nessa praia que eu fui. Ah, não, tudo bem. Copacabana, então. Não, estávamos na praia e a única coisa que tinha era o espremedor de laranja e não tinha laranja. Compramos a laranja. O único dinheiro que a gente tinha, compramos um saco de laranja. Exato. Só que tinha pessoas com frescura ali, pessoas que não cresceram nas ruas igual a gente. Que queria que aquele espremedor estivesse limpo para se fazer o suco. Vocês alugaram um lugar. Que o único utensílio doméstico era o espremedor de laranja. Tudo bem. Então, vocês não sabiam o que tinham lá, nem nada. Vocês não foram achando que era um resort. A cozinha do... Do Masterchef. Não fui achando. Não, tudo bem. Achei que não ia ter nada. Achei que a gente ia viver da mendicância. Mas tudo bem. Tudo bem. Daí... Com o saco de laranja, pra quem não sabe, aquele entrelaçado, normalmente amarelo, que sim, você já tem as laranjas separadas no mercado, ou na rua, você pode comprar, ou na pista. Uhum. Aquilo, sem as laranjas, que fica mais fácil, ela vira uma bucha, cara. Uma bucha pra se lavar utensílios domésticos. Porque não tinha nem bucha. Não tinha nada! Não tinha nada! Aquilo vira a bucha. E o que, que é o melhor detergente? O ácido da casca da laranja, cara. Aquilo limpou que brilhou. Brilhou. Caramba, puta gambiarra. Puta, mas ficou mais limpo do que... É puta, mais limpo que eu tô falando, cara. Mais limpo que a idoneidade de um padre. O padre Lima, né? Muito bem. Daí vocês passaram... Na laranja, isso aí? Não, ele já tava, né? Você não tinha frescura, assim? Não, eu beberia empoeirada ali. Muito bem. Mas... Então, vou trazer um saco pra você chupar. Hoje eu tô impossível! Mas pelo menos depile dessa vez. Mas então, Gabriel Asmar, dentro da métrica chorumosa aí, lembrando que eles foram despreparados, tiveram que adaptar o que tinham ali, laranja... É, usar o saco de laranja, que daí eles já não puderam chupar, então teve uma perda de material aí. É... Uma perda de material e talvez uma perda de tempo. Né? É, se alguém busca o saco, é pra chupar. É, exato. Analise então aí a produção biológica de detergente de casca de laranja, a bucha assim, reciclável, feita de saco, e o próprio suco, assim, o sabor do suco. Lembrando que não tinha açúcar. Que natural, é muito melhor. Lógico. Acho que é uma belíssima gambiarra, diria puta gambiarra. Sim. Já porém, entra na categoria puta gambiarra. Porém, ela pode ter sido premeditada, entende? Em todo o caminho do mercado, até voltar na moradia ali. Lembrando que não compramos no mercado e sim compramos na beira-mar. Não, tudo bem. Tudo bem. No mercador, então. Ah, no mercador, sim. Pode ter vindo fermentando ali e tal, já, entendeu? Pode ser uma coisa assim, não pode tão... ter visto isso num programa da Ana Maria Braga. Pode. Pode ter falado com o mercador, ele falou, não quer levar uma bucha, não. Oh, falou, tomei sem dinheiro. Ah, então usa o saco. Usa o saco, então usa o saco. Usa o saco. Não precisa ser mal educado. Então, por então, favor. Ou então... Só uma pergunta, Wesley Zop. Você não tinha nenhum utensílio além do espremedor de laranja? Como que vocês cortaram a laranja no meio? Não, tínhamos faca no carro. Ah, bom! E onde vocês beberam o suco? Bebemos na cuia do coador, do espremedor. Ele... Ah, então era um espremedor de laranja daqueles... Elétrico. Eu achei que era aquele de mão. De limão, né? Ah, porra. Ah, então. Não, mas tem um espremedor igual elétrico, mas que não é elétrico. Tá sim, aí, sim. Né? Você tem que virar no punho. Ah, então, ó. É, não, com essa tentativa aí de nos iludibriar. Você só iludibriar. Peraí, por favor, Gabriel Asmar, o Nico dará essa nota aí. É, então, beleza. Você que é praieiro, você que vive na praia, tem o maior pênis visto de perfil em São Vicente. E então você pode dar. Mas em qualquer lugar de São Vicente? Não, só da Ponte Pêncil. Ah, tudo bem. 85 LX. Pô! Que é? Litro de chorume. Ah, sim, achei que era nosso patrocinador OLX. Lá vende fácil. Você pode comprar de laranja, sacos e também espremedores de laranja. E lá tem bucha também. Né? Não precisa usar o saco. Muito bem. Gabriel Asmar. Mas eu gostaria de contar também duas gambiarras. Porque ela se relaciona. Ela se relaciona. O cara só vem com um combo de gambiarra, né? Rapaz. O cara é bom. É bom porque assim tira a média. Exato. Eu contarei dois, por quê? Porque um tem a ver com saco e alimento também. E o outro tem a ver com... Chupada. Alimento. Preparo de alimento. Tudo bem. E eletricidade. Então um combo de... Uma mescla entre a história de Wesley e Ganso. Tudo bem. Muito bem. Então a primeira gambiarra mais simples, talvez, mas que algumas pessoas não conhecem, ou talvez nenhuma. É, quando... Não, você conhece. Não, eu conheço. Então uma, pelo menos. Pelo menos uma conhece. E meu pai, talvez, se ele estiver Já vivo. Tem uma galera, né? Já tem uma galerinha, né, Miss Sunshine? O Tico, pai dele. Ou o Teco, não sabemos quem. Se não for o Tico, só pode ser o Teco. Óbvio. Não, mas o Teco tem nariz vermelho, pra quem Exato. Lembra. Exato. Ok. Mas era comum irmos pescar em Pirassununga. Sim. Até uma certa época. Pescar homens. Pra quem não sabe, Pirassununga e Tupi-Guarani é onde se acabam os peixes e onde se usa a sunga. Sim. Sim. Ok. Como eu falei, pescar homens. O código pra sexo. Porque peixe não tem, mas tem homens de sunga. Sim. Mas lá era muito comum a pesca de barranco, não de barco. E era pescar lambari. Né? Sim. Lambari é um peixe pequeno. Que se usa de isca normalmente para outros peixes. É, que depois se usa de isca, mas... Mas dá pra fazer fritinho também. Sim, fica muito bom. É bom que você não precisa nem limpar de tão pequeno que ele é, sem gola inteira. Ah, aí que você se engana. Você precisa limpar o peixe. Isso. Porém... É que o Wesley Zobre não limpa nada, né? Ele não toma banho. Talvez você não precise cortar a cabeça dele. Tirar entranhas, você tem que tirar. O Wesley Zobre depende de como... O Wesley Zobre não limpa nem o toba, você acha que ele vai perder limpando o peixe? Perder tempo limpando o peixe. Mas tudo bem. Vamos dizer que você precisa limpar. Não limpa nem o espremedor de laranja. É limpar peixe, tá? Mas uma coisa que tomava muito tempo da gente... Era limpar o peixe. Por quê? Porque a gente pescava em quantidade, muitos. A gente tinha a triste missão de sempre cortar com a faca, tirar as entranhas, depois passar pra outra pessoa, com a faca raspar. Um corte longitudinal. Longitudinal. Manter a cabeça pra tirar a barrigada, né? Tá. Isso. E depois você passava pra outra pessoa com outra faca e raspava. A pessoa lamber... Isso. Lambia não, e depois passava para outro tirar a escama. Mas normalmente isso é com bagres, né? Sim, todo mundo sabe. Só que daí aprendemos com um morador local uma técnica muito eficiente para limpar lambari. Frita inteiro. Vai ao mercado, compra lambari limpo. Filezinho de lambari, R$12 o quilo. É no mercado Itamar. Para quem queria saber. Você é ridículo. Primeiro passo, você pega uma peneira de construção, que normalmente tem a peneira, o fio da peneira de aço. Sim. Não, isso é não de nylon. Não, não sim, de nylon. Porque isso não é peneira de construção. Exato. Claro. Você despeja todos os lambaris ali e com tirar toda uma a... leva chacoalhada ali nele, uma mexida na salada ali. Ele cospe a entranha? Não, você tira toda a escama dele. A escama, sim. Tá. A escama, tudo bem. Aí você passa para a próxima pessoa que vai fazer o quê? Vai pegar um plástico grosso. Normalmente a gente usava um pedaço de saco de arroz. Sim. Tá, tudo bem. Você vai encapar o seu dedão com esse plástico. E daí você vai colocar ele abaixo da guelra do peixe, enfiar o dedão empurrar até o final do rabo. Sai todas as entranhas de uma vez. Sai pelo toba, né? Você vira do avesso? Não. Não. Você estoura a barrigada dele com o dedão. Com o dedão? E sai direto, todas as entranhas. Você não precisa de faca, cara. Puta que pariu. É prático. Porque é rápido. Normalmente porque você tira tudo uma vez. Porque o lambari, normalmente, ele é do tamanho do seu dedão. É. Então você já consegue fazer ele inteiro ali. Parabéns. Então assim a gente limpava em menos da metade do tempo todos os lambaris. Ah, não é por isso hoje seu pai tem a fábrica de produção de lambaris enlatados. Isso. Mas que a gente manda todos com entranhas e riscão. Mas a instrução de como limpar, puta, isso ninguém tem, cara. Um manual, manual. Manda um pendrive com uma videoaula. O manual do jovem limpador de lambaris. Um pendrive de 64 GB. É, mas tudo bem. Exato, custa R$2,80 cada latinha. Mas parece que vale a pena. Desenvolvido logicamente por um engenheiro da peça. Exato. Não sei se precisava ter vírus o pendrive. Vivi com um pornô de lambaris, mas. Não, mas tá. É um negócio de família. Mas é um pendrive, cara. Já ganhou. Penetração um anal com peixe espada. Exato, é. Nico ou Neco, nunca saberemos. Chama de Nico. É. Qual é a nota para essa gambiarra? Lembrando que eles precisaram aprender com um local. Um local. Então não e outra, lembrando também que o lambari não se limpa, se frita inteiro. Lembrando também que o cara que vai pescar a primeira vez, ele não leva uma peneira de construção. Sim, então sim. Ele vai ter que adquirir uma, pedir emprestado. Ou saco de arroz também. É, ou saco de arroz, entendeu? Ou o pai. Sim. Então. Ainda bem que a gente tem um amigo que chama arroz e sempre vai pescar. Ele chama Rose, né? É. A Rose. É uma mulher. Ou a Rose. Ele é indefinido, ele gosta dos dois artigos. É hermafrodita. Então, gostaria que você fizesse toda essa análise, não se deixasse levar pelos olhos verdes de Gabriel e pelo fato de ele estar dançando macarena na sua frente. E também não leve em consideração a porção de lambari que ele trouxe pra gente. Todos limpos, Nico! O Wesley Zop está vomitando, falando que sente falta das entranhas e do gosto de minhoca. E das escamas do lambari. Da cana. Da pima. Da piroca do lambari. Da trolha. Saudade de piroca. Do Braulio. Lambari, esperamos você aqui. Sim. Por favor, sua nota, Nico. Então, levando tudo isso em consideração, eu acredito que 85 litros de chorume. Ah. Eu sinto que ele ia falar 100, se a gente não interferisse aqui. Eu acho que ele ia falar 70, cara. Tudo porque bem, foi... Mas você acha que a gente fez com que aumentasse a nota? Eu acho que sim, porque deu uma fome, entendeu? Falar de lambari. Deixa eu pegar um aqui. Pega com limão, que fica da hora. Exato. Bebe um pouco de suco de laranja. Limpa sua mão nesse saco de laranja. Já que estamos falando de gambiarras culinárias, né? Uma vez, também era passado, os horários dos mercados abertos, eram umas 10, 11 da noite. A minha irmã era pequena. Queria fazer feijão. Não. Ela era muito pequena. Ela devia ter uns 3 anos de idade. Tudo bem. E começou a chorar porque estava com vontade de comer batata frita. E você tinha qual idade? Ah, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos. Caramba. Tudo isso de diferença? Exato. Tá. Então ela tinha uns 3 anos de idade. E daí ela falou que começou a chorar que queria batata frita pra minha mãe fritar batata. Só que não tinha batata ali pra minha mãe fritar. O mercado estava fechado. Só que uma criança não entendia que... Mercados fecham. Batatas nascem no guichê, né? No fundo do mercado. Sim. Exato. E daí eu teria que esperar outro dia, mas a menina estava chorando. E daí utilizei um conhecimento que eu aprendi no mundo de Bikman, cara. Onde o Bikman ensinou que as maçãs e as batatas tinham propriedades muito parecidas. Você fritou maçã? Daí eu falei pra minha mãe, não... Frite uma maçã, então minha mãe picou a maçã, fritou e ficou parecendo batata frita, cara. Jogou um salzinho, minha irmã comeu, se enganou e foi dormir bem, cara. Puta, isso é sensacional. Exato. Sensacional. Não, cara. Tem batata, frite maçãs, Wesley Zop. Aprendi minha lição de humildade com Wesley Zop, não foi uma ideia minha. Tive um conhecimento aí pré-pronto que o Bikman me ensinou, que o Bikman também era o rei das gambiarras, né? Nico, por favor, uma nota pra esse meu desempenho aí. Mas antes, considere. Considere que ele enganou uma criança, mas pelo bem dela e da casa, não ficar aguentando o choro, tu sim. Não partiu dele, sim. Partiu do Bigman. Isso já cai uns 50 litros. Não, porém, acompanhar Bigman ganha pontos. Não, mas posso falar. O Bigman falou que as propriedades eram parecidas. Então fui eu que falei Fritz que vai ficar igual. Sim, mas eu já tô te dando ponto por ser fã do Bigman. Não, mas você não tem que me dar ponto, porque quem vai dar a nota é o Lucas. Eu estou nas considerações. Ah, tudo bem. Então, pense nisso e pense novamente na prepotência dele dessa agora que ele quis quebrar minhas considerações. Olha, eu acho que essa virou a perfeição. Virou a perfeição. Mais a prepotência. O cara fritou maçã, cara. Não, realmente, eu concordo. É genial. É genial. É genial. Mas a prepotência. Devido à prepotência, 85. 85 litros de chuva. Eu senti que seria 110, cara. Eu achei que essa era a minha passagem pro Masterchef, cara. Não, não, as hoje, minhas, minhas de culinária estão acabando, cara. Tem mais de culinária, você fala, vamos ver. Só não seja prepotente. É, não, tá difícil. Você, pra sua estrela brilhar, você tem que apagar a minha, né? Quem dera. Quem dera eu tivesse alguma estrela. É, muito bem. Wesley Zop, próxima história aí de puta gambiarra, caralho, porra, é disso que eu tô falando. Que isso? Não. Aqui, faz parte, é um título isso, né? É um título, fica animado. Fica animado. Não sei se vocês chamaram de gambiarra ou de ato ilícito. Um momento! É chegada a hora que todo ouvinte espera, é a hora da pergunta polêmica! Não! Um momento onde Nico vai largar aí a sua prancheta de dar notas pra gente, e o Neco também, não sabemos quem é quem, vai olhar no fundo dos nossos olhos, no fundo das nossas gambiarras e fará a pergunta polêmica. Nico ou Neco? Qual é a pergunta polêmica? A pergunta do momento. Não, a pergunta polêmica do momento. Isso, polêmica do momento. Pokémon Go ou sexo? Complicado. Complicado a gente receber convidados assim aqui. Sim. Que bota isso polêmico. Peço desculpa por isso. Sexo hétero. Ah, sim, sexo hétero. Então, enfim, Pokémon então, Go. Agora ficou fácil. Pokémon Go é novidade, né? Não, eu escolho, talvez vocês vão me chamar de mentiroso, mas escolho sexo hétero. Queira ou não, será? Somos old schools, né, Wesley? Exato. Somos old schools. O último videogame que eu tive foi Atari. Desculpa, cara. Exato, exato. Tu gastou mais em fliperama do que em puta já, né, Wesley? Não sei. Não sei se eu gastei tanto assim em fliperama. Então, eu acho que... sexo, né? Eu nem baixei Pokémon Go, provavelmente não vou baixar. Desculpa, Nico. Sei que você queria enfrentar meu Caterpie, mas não vai ter. Não é deixar. Você vai enfrentar meu Caterpau. Meu Onix. O Caterpau. Exato. Gabriel Asmar. Eu escolho sexo hétero Go. É um jogo também. Aquele que você monta sua bonequinha, né? Não, na verdade é intitulado também como Tinder. Você sai caçando monstrinhos e às vezes você pega um ou outro. Pode ser. E você, Nico? Lembrando que sua namorada não está ouvindo, porque ninguém ouve isso daqui. Não está ouvindo? Não. Pokémon Go. Ou talvez porque, ou talvez porque ele não tenha mais namorada. Pokémon Go, caralho! Pokémon Go. Ou porque talvez os bonecos infláveis não ouvem. Ou talvez porque ele seja Nico, acima da lei. Ah, pode ser isso, cara. Ele fala, meu Pikachu não está ouvindo? Então, o Pokémon Go. Você matou o Churume! I stay out too late. Got nothing in my brain. polêmico. Mas vocês óbvio, parece que você, por algum motivo, foi interrompido pela pergunta polêmica. Coincidentemente, então foi na minha vez. Você sabe, sabe que o botão da pergunta polêmica é aleatório, né? Sim, eu sei. Ele acende. Então continue, por favor. Tudo bem. Todos aqui conhecem moto, já viram moto, ou pelo menos já... Defina moto. Moto é uma bicicleta que não precisa pedalar, tem duas rodas e tem motor igual carro, mas não é carro. Você toma chuva, se chover, você tem que usar capacete, antes não tinha. Antes você tinha que ligar ela no pedal e agora tem partida elétrica. Como e... se fosse um pogobol. Sim, mas você não pula, a não ser se for manobra. Ou estiver andando em Santa Bárbara. Também. Acho que entendi, mas pode continuar. Muito bem. Eu tinha uma moto na qual não tinha partida elétrica. Assim que você tinha que dar aquela pedalada nela, pra quem não sabe, aquele pedal lateral, onde você dá a partida na moto. Aquilo lá parece, pra quem é amante de ciclismo, o pedal, quando perdeu o pedal, ficou só aquele... só o eixo sim. do pedal, que é muito fácil escapar aquilo e dar na tua canela. Sim. Concorda? Concordo. Então, imagina você dando aquela pedalada... Ele dá a volta... Não dá a volta, ele só tem, ele faz 180 graus. Então ele bate pela frente, né? Escapa seu pé e ele vem de baixo pra cima. Isso. Sim. Além de erguer a sua calça, bate na sua canela. Na canela, é. Ele chega a rasgar a calça? Não rasga a calça, mas dói na canela. Porque o que eu ficava puto era que às vezes a correia da bicicleta rasgava a calça. Mas aí você tem que erguer uma perna da calça Exato. Pra pedalar. Sim, parecia uma bija, tudo bem. Mas com a calça inteira. Exato. Então... E daí se você for num dia de chuva, com o pé com sebo, você vai dar partida na moto, ela vai escapar. No dia que você andou no meio dos porcos, né? Pode ser. Você vai dar partida na moto, com certeza vai escapar. Exato. E vai bater na sua canela. Exato. Mas não com você. Não comigo. Não pela décima vez. Como no, eu... Not today. Not today, motorcycle. Que o Wesley é cachorro louco. Exato. Coloquei um pedal naquilo lá, cara. Um pedal de bicicleta. Porque assim ele não escapa do pé ao você dar uma partida na moto. Caralho! Entendeu ou não? Campeão. É disso que eu tô falando. É, caralho! Cara, parabéns, Wesley Zoff. Obrigado. E nunca escapou mais. Não, depois não escapa, né? Ah, não sei. Não escapa mais. Achei que ele tinha cortado a canela fora. Seria um jeito, né? E você prendeu com o que o pedal da bicicleta? Do mesmo jeito que você prende o pedal da bicicleta na bicicleta. Com parafuso, encaixa, parafusa ela. Tinha essa opção. Tinha, como você adapta as coisas, sempre tem a opção. Tanto. Analisando essa cadeira hereditária, por favor, Nico, para dar nota para esse menino, observe que... O pênis fino dele. Mais 50 centímetros. Observe que, por exemplo, essa gambiarra foi pensada, do pedal foi pensada, tudo. Depois de sofrer, né? Depois de sofrer, exato. Então ele teve que fazer o esquema na casa dele, talvez comprar um pedal de bicicleta ou roubar uma bicicleta, não sei. Então ele fez várias coisas aí premeditadas. Bom, analisando tudo, eu... 100, claro. 100, óbvio. Talvez eu fui prepotente agora, caralho. Exato. Ah, oh, filha. Então perdeu 25 litros. Isso, perdeu 25. Que 25 foi pra 75? mas como você reconheceu sua prepotência? Mas... Então perde só 15. Ah. Então. 85 litros de chorão. 85 litros de chorão. Oh. Cara, pior que 100, mas melhor que 75. Então, fiquei contente. Gabriel Osmar, por favor. Essa que vem de Tico, meu pai. Ou Teco. Ou Teco. Não sabemos quem. Meu tio. Meu pai maligno. Que consiste simplesmente em o quê? Se você vai usar uma lata de tinta, uma lata de cola, uma lata de qualquer coisa que você normalmente vai usar um pincel. Verifica a procedência. E pra tirar o excesso da substância do pincel, você passa no canto da lata normalmente, certo? Eu faço isso, sim. Então, mas obviamente você não quer fazer isso, porque quando você vai tampar essa lata, fica tudo melecado. Realmente fica, mas Exato. Como que eu vou solucionar isso, cara? Você pega Exato. Um laço um aspirador de dinheiro. Pra aspirar o... Não, você pega um laço de dinheiro e põe no meio da lata. Mas como? Tipo, assim? No fundo... E na boca. E daí, em vez de você passar no canto da lata, você passa no elástico. Você põe na longitudinal e lá... Genial. Puta que pariu. Sabe aí como que é usar? Você só joga a porra do elástico fora e tá limpo. Nossa, puta cara, quanta lata estragada, cara. Caralho. Mas sabe como que eu fazia antes de saber do elástico, que agora eu só vou usar o elástico. Enfiava o pincel no cu e brincava de espanador. Chupava! Os loucos também lambem. Parece que eu tinha apelido segredo, mas... Dê sua nota, Nico. Não, mas não terminei. Tem mais gambiarra. Ah, é, tem mais ainda. Essa é uma. A outra é uma gambiarra que presenciei de um cara que usava essa gambiarra para esquentar marmita e fazer café. Isso é um código para sexo? Não. Esquentar marmita? É, sim. Mas, logicamente, porque em obras que já estavam em um determinado andamento. Point, point. Determinado andamento. Point. E o que, que consistia isso, essa gambiarra? Era um pedaço de fio com uma tomada. E na ponta do fio, o que, que o cara prendeu? Uma resistência de chuveiro. Sim. Então ele colocava essa resistência na tomada e colocava num recipiente com água. E daí ele fervia aquela água com a marmita em cima. Aí ele podia esquentar a marmita ou ferver água pra fazer café. Ou E barra O. E barra O. Fazer café. Puta que pariu. Cara. Eu só não vou falar genial, porque eu já conhecia essa. Nossa. Mas é realmente genial. Mas ele sempre tenta apagar os outros. Não, não, não apaga, não. Eu tô falando que é genial. Próxima. Não, é essa, porque era uma gambiarra que servia pra duas coisas. Ah. É café e tá vendo? Marmita. Fui justamente acusado de procrastinador. Puta gambiarra. Puta gambiarra. Aí também serve pra matar os outros, você jogar numa banheira. Então... Quatro gambiarras. Não, jogar numa banheira não, por quê? Porque vai dar choque, né? Não, mas o filtro ia desencapar, né? É. Mas a resistência. A resistência já faz mas isso. Então a pessoa poderia levar choque fazendo isso. É, se ela colocar o dedo na água, sim. É uma coisa a ser considerada. E por que você não toma choque no chuveiro? É porque tem o... Um negão que te ensabou as costas. Não, não sabia que era isso que evitava o choque, mas... É ele que toma. Achei que era porque eu tomo banho frio, mas... tudo bem. Mas porque só no inverno você toma banho frio, né? Sim, no inverno que é melhor. E mesmo porque o jato d'água não é contínuo, né? É o que eu ia falar, mas... Mas eu achei que era por causa do negão mesmo. O choque. Ai, Nico... Por favor, uma nota pra essa gambiarra que é perigosa. Sim. Genial, porém perigosa. É, exato, exato. É a mesma coisa que trabalhar num cargueiro que caça lulas gigantes todos os dias. É genial também, mas é perigoso. Mas é perigoso. Porque o capitão do barco é pai do seu amigo. Exato. Então, coincidentemente. 30 centímetros. Coincidentemente. E saboroso. Por favor, uma nota pra essa gambiarra. Seria sempre a genialidade, mas... Não foi ele que fez, né? É. Perigoso, né? Muito perigoso. E perigoso. Não, mas a periculosidade é quanto? Vale quanto? Acho que perde 15. Perde 15? Nossa, mas só queria dizer uma coisa, que adora o periga. Mas e se ele adora o periga? Mesmo assim, ele pode colocar outras pessoas em risco, sei lá. Não, em periga. É, ele vai fazer isso no casamento dele. As pessoas vêm, encostam na água e morrem. Por que ele faria no casamento dele uma banheira com resistência? Pra fazer café pra todo mundo? Na banheira. Na banheira. Cara, estamos falando de gambiarra. Você quer que ele faça aonde? Você quer que ele monte uma Starbucks no casamento, filho da puta? Não sei quanto que é o orçamento dele do casamento, cara. Pra que ele vai fazer isso? Ele pode fazer na banheira, porra. Pode fazer, mas, sei lá, parece que não é pra nadar no café, né? Não, mas a pessoa vai ali com uma canequinha, não pode ser de metal. Então não vai morrer, porra. Mas e se ele encostar a mão sem querer? Mas é bom, se bem que depois do casamento a pessoa pode estar bêbada. Exato. É, não. Normalmente você toma café no final do casamento, você não. Tá indo embora, já, tem razão. Já encheu o bujo, então. A pessoa pode desequilibrar e cair na banheira, então. Sem querer, exato. Mas pode cair. Pelo perigo... Nota, Nico. Perde 15, né? Perde 15. 85 litros. Tudo bem. Pô, eu jurava que ia ser 100, cara. E agora, ouvinte, aquele momento de Nico fará sua gambiarra ao vivo. Pode mostrar, Nico. Ele falou que desligaria o marca-passo com um show de luzes. Vamos ver. Vamos ver. Tá, primeiro começa assim, hein? Agora você... Tá piscando o negócio aqui. Não, mas é assim mesmo, é normal. Não, mas ele é o cu. Tá piscando o cu, porque eu tô com medo. Vai agora... perder 15, hein, Nico? Agora você faz assim. Ah! É, adoro periga. Eu não tô. Tá ficando bom? Tá ficando bom? Puta que pariu! Puta que pariu! Que gambiarra, porra! Peraí, escuta lá. Música de Natal? Puta, ficou foda pra caralho, cara! Me emocionei aqui, cara. Não, É isso, esse é um podcast educativo, além de autoajuda, ele ajuda aí a fazer gambiarras ao vivo aqui nesse podcast. Wesley Zop, uma nota pra essa gambiarra. Eu acho que todos temos que dar nota aqui. É. Claro que a nota 100, cara. Isso aqui é 100 litros de chorou. Quanto você dá? Foi muito bom, foi muito bom. Não, dou 100, dou 100. É, não tem como, 100 litros de chorou. Vamos tirar uma média, dá 85 litros. Tirando uma média aqui. Exato. Por quê? Porque o Arnaldo também deu. O Arnaldo ele não dá 100 pra nada. Nossa, cara. O Arnaldo é muito old school, né, cara? Não, mas se eu sou mais capaz, eu tava onde, Wesley Zop? No peito. É! MG! Que filho da puta! Então chegamos ao fim desse podcast. Todas as gambiarras que a gente falou, não faça na sua casa sem a presença de um adulto experiente em gambiarras. Ou na presença do Tico. É, ou do Nico. Ou do Neco. Ou do Teco, né? É. Acho que sim, né? Que é ou do Jailson Mendes. Os quatro cavaleiros do apocalipse das gambiarras. Eu tenho uma pergunta. A laranjada que o Wesley Zop fez na... Não, explica direito isso daí. Eu não fiz laranjada em Santos. Eu espremi laranjas para se fazer suco de laranja na cidade de Santos. Fiz laranjada em Santos, parece que eu faço laranjada em Santos na igreja. Né? Não. Mas, você é doente, eu! Confessando crimes é que eu fiz. E eu não faço mais, né? Mas muito a pergunta bem. Era: aquela laranjada era a mesma que você tomou antes do trabalhando e relaxando? Ah, nunca saberemos isso. Isso eu não poderia falar. Muito bem. Então eu gostaria de agradecer a presença do Nico aqui ou do Neco. A gente não sabe quem está aqui. E gostaria que este é o momento que você despere do pessoal. Fala tchau e aí a gente pode soltar as algemas e você vai embora. Foi um prazer participar. Liberdade. Liberdade! Muito bem. Gabriel Asbar, gostaria que você desse seu tchau agora, mas fale no improviso, fazendo uma gambiarra. E enquanto isso, você fala as redes sociais aí pro nosso ouvinte. Não, peraí, eu vou começar aqui e vou falando, beleza? Vai acompanhando. Muito bem. Eu tenho movimentos rápidos nas mãos. Exato. Vocês podem ir acompanhando. Enquanto isso, eu vou falar que se você quer nos acompanhar no Twitter, acesse lá, @néctardolixo. Mas se você, antiquado, assim como Wesley Zop, só usa o Facebook, você pode entrar lá no facebook.com/lixodolixo. Mas se você é descolado como o Ganso e como uma prega rainha, você pode querer seguir a gente no Instagram, que também é o Lixo do Lixo. A é prega rainha estará no Instagram? Não, mas ela é descolada. Podemos postar uma foto dela. Tudo bem. A prega rainha. Muito bem. E aqui, ó. Terminei aqui. O que vocês acham? Pra eu falar meu tchau, quanto eu mereço aqui? Merece um nabo no toba. Okay. O que você fez aqui, caralho? Que foi essa sua gambiarra? Enfiar um nabo inteiro no toba. Mas vocês percebem que ele saiu picado. Sim. Então, tchau. Muito bem, Wesley Zob. Pra você que estou falando, nosso e-mail, nosso WhatsApp e da sua despedida aí. Nosso e-mail, assim, continua o mesmo daquele do começo que eu falei, que é o autocríticas@chorume.com.br. É, porque eu penso pra repetir, porque o ouvinte tá acordando agora do desmaio que ele teve. Sim, concordo. Manda o e-mail. Quer que eu repita o e-mail? Ah, por favor. Que é o autocríticas@chorume.com.br. BR de Belo Nico. E o WhatsApp é o DDD 19 99495 5485. Você conseguiria repetir pra gente? Sim. Então repita. DDD 19 99495 5485. DDI 55. Muito bem, então gostaria de agradecer a todo ouvinte que se dedicou um tempinho essa semana pra nos ouvir. Até a próxima semana com mais Chorume. Tchau. Sunny afternoon.